Olá, bem-vindos. Hoje temos connosco o João. Oi. A Marta. Bom dia. O Diogo. Olá. E hoje temos mais um convidado especial, o ilustre Gonçalo Cardoso. Diz olá. Ora viva. Bom, hoje estamos aqui reunidos para falar de um tema bastante interessante. Cada um de nós vai sugerir um, como é que se diz, videojogo. Não necessariamente. Já começa mal. Não é videojogos? Então não era isso que estava no documento? No geral. Literalmente estou a mexer em cartas à vossa frente. Exatamente. Não, vamos falar de jogos. Nós vamos falar de jogos. Cada um de nós vai tentar vender um jogo. E depois vamos tirar as nossas conclusões e dizer quais daqueles que nos convenceram. Bem, vamos começar. Quem é que quer começar? Boa. Já podes começar tu, André. Não. Começa tu, Diogo. Não quero. Vou começar eu, então. Ora bem, vamos por partes. Eu preparei-me extensivamente para este episódio na medida em que... Só que não. Na medida em que fui ver a minha coleção de jogos muito extensa, que são mais de 5. E... Se mais de 5 é bom. Se mais de 5 é bom, sim. E percebi-me aqui de um jogo que, pá, que até é giro. Eu gosto bastante. É um jogo que foi lançado em 2009. Ok. Na PlayStation 3, na Xbox 360 e no Microsoft Windows. Eu não sei que console é esta. Quer dizer o dia em que foi lançado? Não quero. E o jogo foi feito pela Rocksteady Studios. Ah, ok. Publicado pela Eidos Interactive. Que entretanto já falou. E com o apoio da Warner Brothers. Estás a desenhar? Oh, isto é um quiz. Queres adivinhar? Vamos a ele. Vá. É o Batman. É exatamente. Mas não é um Batman qualquer. Sim. É o Batman Arkham Asylum. Ah, esse jogo é giro. Lá está. Eu já e vi pronto, alguém está feito. Muito obrigado. Pronto, foi um prazer. Até à próxima. Olha, eu compro o teu. Pode ser. É. Ora bem, este jogo, com toda a seriedade possível, é um dos meus jogos preferidos porque o jogo revitalizou um bocadinho, em termos de super-heróis em jogos, este jogo é o... O Ex Libris. Foi o que começou uma saga. Começou uma saga que já teve 3 sequelas. Merece Oscars. Okay. Teve 3 sequelas: o Arkham City, o Arkham Knight e o Arkham Origins, salvo erro. O Arkham Knight já na PlayStation 4, os outros na PlayStation 3. E qual é a história deste jogo? Ora bem, o Batman. Não sei se sabem, vocês jogam enquanto Batman? Não tinha percebido pelo nome do. Vocês jogam enquanto Batman e tem então, um... Então, não eras o Arkham? Não és o Arkham. Nem o Asylum? Não. Ah, fuck. O Joker, que é outro vilão que também é pouco conhecido, elabora, portanto, um plano para tomar controlo de Arkham, do Arkham Asylum. Não sei se sabem, o asilo de Arkham, onde estão toda a malta fixe da cidade de Gotham City. É tipo um clube social, é isso que tu estás a dizer? É um clube social de degenerados e psicopatas. Ah, ok. Jogam as cartas. Exatamente. E com Marta. A certa altura, sim, o Joker é apanhado pelo Batman. O Batman leva para o Arkham Asylum, desce pela 54ª vez que vai lá parar. E o Batman é preso dentro do asilo. Okay. E tem que. Oh, não! E durante uma noite, porque isto tudo passar na mesma noite, o jogo todo, ele tem que. Portanto, pode jogar 200 horas na mesma noite. É exatamente. E foi o que eu fiz, que é mesmo para explorar as falências do jogo. Tens que derrotar uma série de vilões e tens que conseguir escapar do asilo de Arkham e acabar com o plano do Joker. Esta história, esta narrativa base, é baseada numa graphic novel chamada Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, do Grant Morrison, que serviu de inspiração para este jogo, mas não é uma adaptação literal, ou seja, não é a história toda feita para jogo. É ali alguns momentos. Este jogo revolucionou não só o género de super-heróis nos videojogos, como também há montes de jogos que andam a copiar várias qualidades desta saga, nomeadamente o sistema de combate, não sei se só ouviram falar, que é o Free Flow. Ninguém ouviu falar. Bem, fala-me sobre isso. Olha, Marta, obrigado. Eu vou falar sobre o Free Flow. O Free Flow... Tens que perceber que eu não faço jogos desses. Não jogas jogos? Não, praticamente não jogo jogos. Portanto, eu preciso de um descontexto. Mas a vida é jogar jogos. Candy Crush? Não, nada. Nada disso. Nada. Nunca instalei sequer. Nunca instalaste? Assim não podes jogar. Tinder? Não. Grindr? Tinder o jogo? Sim, Tinder o jogo. Mas por favor, fala-me sobre o free flow de combate. O free flow de combate é muito simples. Portanto, imagina-te enquanto Batman e tens 4 ou 5 jagunços à tua volta. That's awesome. É espetacular. Já vou comprar. Pronto. Isso é uma sexta-feira à noite para ti, não é? É, sim. São 7 jagunços. E estás com esses jagunços à tua volta e tu tens que dar porrada neles. O que é que acontece? No sistema de free flow, tu vais, com base em conjugações de botões, tu vais passando de um henchman para outro. De um jagunço para outro, sim. Sem quebrares o ritmo. Ou seja, aquilo está tudo meio sincronizado. É giro de jogar e foi super repetido. Mas dá para levar uns tabefes também, em tempo real? Dá. Tens de ter snica. Eles atacam todos ao mesmo tempo ou só um de cada vez? Não, eles atacam todos ao mesmo tempo. A ideia é, tu tens que criar quase uma dança entre os inimigos que tens ali à volta para eles não te tocarem. E saltas e piruetas e pontapés e música. Dança com jagunços. Okay. É o nome do jogo. Brevemente na Companhia Nacional de Bailado. É o tag do jogo. Pensava que era na TV. Não. Basicamente, o que o Diogo está a dizer é que é um sistema de combate bastante fluido que permite fazer a conjugação de várias técnicas. E que basicamente o jogo vale porque lá está a grande inovação, o sistema de combate, o que permite tornar um jogo muito mais divertido de jogar e menos boring. Não foi nada disso que eu queria dizer. Mas é isso que o jogo é, sabes? Mas é calado. O Collider está a falar, portanto, ouve bem o que ele diz. Além do free flow, também a visão de detetive, não sei se já ouviram falar o que é a visão de detetive. Parece um daqueles romances falhados. Ele está à procura de pistas. Porque ele é um detetive. Não sei se sabe, o Batman. A visão detetive é um modo em que tu entras no jogo e permite-te ver pegadas, pistas, qualquer coisa que tu vais conjugando para descobrir onde é que estão os próximos passos. Isso não é aquela cena inspirada no... Não sei se é inspirada, mas que o Nolan também usa no Dark Knight. Exatamente, precisamente. Okay. É uma espécie de sonar. Sim, sonar, visão azul, não sei o quê. Tu no jogo estás a usar o point of view do Batman ou tu vês o Batman à tua frente? É em terceira RPG, pessoa. Né? É terceira pessoa. Ou seja, não é first person, não é a tua visão do Batman, é third person. Sim, tu vês mesmo a terceira pessoa, não é? Não é em primeira. Não é em primeira, claro. O jogo recebeu imensas críticas positivas, nomeadamente em relação à narrativa, porque a história está muito bem contada. E o combate, que foi inovador, chamam-lhe o greatest comic book game of all time, e ainda hoje, se calhar, é, porque depois as sequelas até melhoraram alguns aspectos. Não é. Tens algo para refutar? Tem. Já foste. Depois, entretanto, saiu o Spider-Man. E agora é que me lixaste. Até o Dragon Ball. Mas esse não é merda. Não, e eu acho que dessa saga o melhor até é o Arkham City. Também é verdade. Porque... E eu vendo lá esse jogo e vai comprar os outros. Não, repara, eu joguei os 4. A minha questão é, eu acho que este é o mais interessante porque, como é o início do franchise e é o que dá a ideia para tudo o resto, pareceu mais interessante trazer do que simplesmente uma sequela do... Eu pessoalmente até gosto mais do Arkham Asylum, sou sincero, acho que este jogo está mais... É mais... Também preferes o Batman Begins ou o Dark Knight Rises? Correto. Uhum. Por acaso, nessa comparação agora, sim. Agora é que disseste isto tudo. Pois. Estás mal travado. Não, agora já gosto mais, já passou a fase do... Já passou o hype. Na altura em que saiu, mas... Mas agora já é, já não okay, presta. Agora está de coisas mais do jogo, porque não é só Sunshine and Flowers, há coisas também que não são tão interessantes. As boss fights do Arkham Asylum foram muito criticadas e com razão. Aquilo torna-se muito repetitivo. No final, spoiler, aviso já que isto é o final do jogo. Quem quiser pode passar não sei quantos segundos à frente. Mas é melhor, vamos deixar o tag, não é? Sim, vamos meter um duende animado de Natal. Ah, continua. Um duende no áudio. As lutas do Arkham Asylum foram criticadas porquê? No final do jogo, o grande vilão é o Joker, como devem calcular, porque ele está por trás disto. Spoiler. Não estava nada à espera. Pronto, e o que é que o Joker faz? Durante o jogo todo há a ideia de uma injeção, um serum, que tu ficas basicamente uma espécie de Dwayne The Rock Johnson, mas para aí 10 vezes o tamanho de... E o Joker... Então, mas se é maior, é automaticamente melhor, não é? Exatamente. Okay. É essa a lógica. Uhum. E resulta sempre. O Joker toma essa injeção e torna-se basicamente um bicho. E vai andar ao murro com o Batman, que é algo que tu, se fores a ver, sempre quiseste ver uma personagem como o Joker, que claramente é um lutador de artes marciais espetacular, a lutar contra o Batman. As lutas foram criticadas não só porque não fazem muito sentido alguns combates com esses bosses, mas também porque quebram um bocado a lógica daquelas personagens. Não faz sentido o Joker andar ao murro ao Batman. Mas já agora, quem são os outros bosses? O Killer Croc. Tu não chegas a lutar com ele, ou seja, tu tens que ir a uma zona do Crocodile Dundee. É o Crocodile Dundee. Okay. Tu chegas, tens que atravessar o esgoto dentro do Arkham Asylum e ele está, naturalmente, dentro do esgoto, mas tu não chegas a lutar com ele, tu tens é que fugir dele. Está muito, está bem pensada essa sequência. A melhor sequência de todas é do Scarecrow, porque o Scarecrow, ao longo do jogo, tem três momentos em que tu... Ele injeta-te com o serum. Com o serum. Não, desculpa. Como é que se chama? Aquele gás que ele usa. Sim, e tu, o soporífero. O soporífero. E tu entras num pesadelo desenhado por ele, em três secções do jogo. Pá, aquilo está muito bem criado, aquilo vai explorar o passado do Batman, porque lá está, vai ter acesso às memórias dele, aos pesadelos dele. Está muito bem orquestrado e essa parte foi elogiada. Os outros postos não foram tão trabalhados. Já que falaste no espantalho, uma pergunta. Jogaste o jogo em que plataforma? O Asilo de Arkham. Eu joguei o Asilo de Arkham em casa na PlayStation 3. Pois, se tivesse jogado no PC, não conseguias passar da parte do espantalho. Porquê, André? Porque o jogo porque tinha um bug. O jogo encravava. Mas entretanto não houve. Mas isso era a versão cracada. Oh! Yeah, só depois é que saiu um patch que permitiu que pudesse jogar para além dessa parte. Era só. Pronto, é trivia. É a trivia do André. Não, porque o André estava a jogar o jogo e de repente, ok, isto não passa daqui. E não bates em nada. Não, eu bato em tudo. Não, é o basket lá em cima. O jogo vendeu bastante. Permitiu à Rocksteady tornar-se um dos grandes estúdios. Eles estão parados desde o último Batman que fizeram, que fechou um bocadinho este franchise. Mas estão parados, mas fala-se que vai haver um jogo, quem sabe da Justice League ou mesmo do Super-Homem. E eu estou a morrer por dentro em qualquer uma dessas hipóteses. Não é algo que me interessa muito. Ah, ok. Não estás a viver para isso, então? Não estou a viver para isso. Ok. Pronto, eu acho, eu aconselho. Pessoalmente, para quem gosta de Batman, então é um sim. Ninguém teve o mínimo interesse neste jogo, não acho interessante? Não, eu acho o jogo interessante. Atenção. Eu já joguei, portanto. Yeah. Tu estás a vender um já jogo todos. A pessoas que. Exemplo, a Marta. E eu. Não joguei, mas vi jogar. Jogar? Sim. Na Twitch? Sim, exatamente. Não, por acaso foi na casa do meu melhor amigo. Não é de um de vocês. Eu pessoalmente gosto do jogo. Acho que não é o melhor dos três. Eu só estou a considerar três. Acho que o segundo expande-se melhor os conceitos do primeiro, mas eu percebo o que tu estás a dizer e concordo. O primeiro é a grande pedrada no charco, em que de facto é um jogo muito comparado com os jogos anteriores do Batman, é um jogo muito mais fácil de jogar, é muito mais user friendly. Os outros Batmans que haviam eram para a PS2 e eram todos horríveis, e portanto este é fixe, é basicamente isso. Gonçalo, como expert em videojogos, eu concordo assim. Não, mas de facto o Arkham City é melhor porque é maior e, portanto, explica tudo o que o Arkham Asylum tem, mas é maior. Sim, é maior e melhor. Portanto, em vez de estarmos confinados ao asilo, andamos pela cidade. Podes pôr a cidade. E não é a cidade toda, é uma secção. Ainda assim, a cidade é maior do que o asilo. É? É. E portanto, nesse aspecto, é capaz de ser melhor. É capaz de ser melhor. Esqueci-me de introduzir no início, mas o Gonçalo, para além de ser o notável Gonçalo, o ilustre, o Gonçalo também é um, como é que se chama, um crominho de videojogos, como eu. Não. Não, é só crominho. Sou só nerd. Sou só nerd. Crominho implica ser agredido ou levar para casa. E os nerds não são agredidos? E tu não levas? Não são tanto. Não, ok, Gonçalo. É só em casa. Só dos 6 aos 8. Como expert na matéria, passo-te a palavra, apresenta-nos e vende-nos um jogo, por favor. Ora bem. Então é assim, o jogo que eu vou vender é. Para já eu escolhi um jogo que não fosse demasiado nerd, não fosse demasiado nicho e desconhecido. E portanto escolhi um jogo que é o God of War. God of War? God of War. Da PlayStation 4? Sim. Da PlayStation 4? Não vou chamar God of War 4. Sim. Então? É exclusivo. É da God of War? Sim. Sim, está algum conflito. Com Kratos? Sim. Então o que é que eu tenho para a PlayStation 2? Porque esse é o God of War. Este é tipo God of War. Eu vou explicar. Basicamente, se o God of War... Depois ter o God of War 2, depois ter um God of War da PSP. E o 3. Sim, calma. Desculpa, calma, desculpa. Calma. Não, ele é o Chrome Resident, deixa eu depois ir. Depois saiu o 3, depois saiu ainda o Ascension. Ascension. Saiu o quê? O Ascension. Okay. E depois pararam e pensaram, já chega. Já chega de fazer dinheiro. Já chega de fazer God of Wars, portanto, sobre a Grécia e deuses gregos. Vamos fazer um novo God of War e fazer tipo reboot. Coisa. Com a mitologia nórdica. Exatamente. Okay. E em vez de chamarem God of War 4 para não dar a entender que era uma sequela. Exato. Okay. E como é, praticamente aproveitam apenas o passado dele e o personagem para criar tudo de novo, chamaram só God of War. Mas é o Kratos na mesma. É. E porquê que o Kratos deixa de ser grego e passa a ser... Quem é o Kratos? Lá está. Ele não isso é parte do spoiler. Sim, sim. Não sei se querem entrar por aí. O Kratos só por agora isso parece-me estúpido, eu não vou comprar esse jogo. Não vai até pronto as PlayStation 4. portanto, escusas, está com ideias. Posso, emprestas-me a tua? Não empresto. Vais estragar. Sim, vou carregar nos botões todos ao mesmo tempo. Como aquele Game Boy do 7º... Ora bem, então o Kratos é o personagem principal de toda a saga God of War. Que funcionava um pouco nos primeiros jogos quase como uma espécie de deus da guerra. E não vale a pena agora entrar nos pormenores dos primeiros jogos, mas basicamente dávamos à pancada com tudo o que fosse... Acho que aqui o bullet point é no final do primeiro ele matar o Ares. Sim. E tornar-se o próprio deus da guerra, não é? Sim, pois a partir daí... Ele era um guerreiro espartano. Sim. E matou Ares e torna-se deus da guerra. E depois a partir daí é repetir sempre a mesma história. Sim, e o mesmo estilo de jogo. E portanto... Até limpar-os a galeria toda de deuses. Sim, sim, sim, sim, sim. Eu acho que o reboot foi necessário porque os jogos da série original já eram repetições, já era muito do mesmo. Sim. Todos os jogos eram iguais. Em termos de jogabilidade, não em termos de história. Porque queres falar de alguns elementos que tornam o God of War um jogo revolucionário? Portanto, e único? Que também deixou de existir neste God of War era o famoso estilo de hack and slash ou rodar o braço. E, portanto, o combate era, ao contrário, por exemplo, do Batman, que era muito mais estratégico e cauteloso. Era simplesmente estar ali a varrer inimigos. Aqui é a pasada, né? Sim, a pasada, literalmente. Mas era basicamente um jogo exímio dentro do género de ação e aventura. e portanto. Mas yeah. Desculpa, não percebi. Exímio em ação e aventura. Com alguns elementos também de outros géneros. Mas, sim, essencialmente, era isso. E, portanto, o jogo ficou muito conhecido. Primeiro que era um jogo acessível a qualquer pessoa que não estivesse familiarizada com os videojogos, porque não tinha muitos elementos... não tinha muitos elementos RPG, de estratégia, não era complexo. E, portanto, era fácil de jogar. Depois tinha essas referências todas à mitologia grega, o que tornava o jogo mais apetecível a fãs de história. E de mitologia grega? E de mitologia grega também, no geral. Não são os mesmos. Os fãs de história não são necessariamente os fãs de mitologia grega. Podem. Alguns são outros. Não, eu só queria separar, porque isto é um conflito que já dura há muito tempo e temos de ter noção. Há que impor os limites. Portanto, nesta medida. Mas pronto, e a série estava gasta e eles já não sabiam o que é que haviam de fazer. E, portanto, decidiram fazer aqui um reboot à série e, portanto, lançaram em abril de 2018, portanto, fez agora um ano. Sabes que isto é intemporal, isto pode ser daqui a 3 meses, portanto. Continua a ser um ano e 3 meses. E, portanto, exatamente, fizeram esse reboot, mas na mitologia nórdica. Que é melhor. Eu quando escolhi o jogo, lembrei-me logo do Diogo. Cuidado com a mesa, Diogo. Gosta muito de deles e do frio e do norte. E portanto, e mudaram bastante o tipo de jogo. Portanto, o jogo tornou-se um jogo muito mais calmo, de alguma forma, mais pacífico em termos de jogabilidade, em termos do combate. Deixou de ser esse combate de pasada para ser um pouco mais estratégico, portanto, abordar cada inimigo de uma forma mais cautelosa, mais pensada. quiçá, um então, pouco mais difícil. Então os burros já não podem jogar isso? Podem, mas... Só um detalhe. Vocês lembram-se das armas que o Kratos usava nos correntes? As correntes. Sim. Não é esse o armamento dele aqui. Ele aqui faz uma coisa engraçada. Ele tem apenas, um machado, do né? jogo todo, um escudo e um machado. Não posso revelar, mas depois há coisas. Não, é que o Gonçalo comprou o DLC e tu não. Grande parte não há DLCs. Grande parte do jogo é com o tal machado. E o machado funciona como o Mjolnir do Thor. Ou seja, tu lanças um machado e depois podes chamar o machado a qualquer momento, em qualquer parte do mapa. E essa... É verídico e é muito interessante. É muito fixe, a mecânica está muito... Eu aquilo que eu quero saber, e como eu nunca joguei este God of War, só joguei os outros, o que é que achas que a mudança foi benéfica? Achas que... A mudança em termos de quê? Não, em termos de jogabilidade. Tudo foi tudo fantástico. Tu basicamente deste uma volta completa ao jogo. O jogo era um jogo que não tinhas que utilizar o cérebro, só tinhas que carregar em botões e matavas ordens de inimigos. O primeiro, atenção. E passaste a ter um jogo muito mais calculista, pelo aquilo que eu estou a ouvir. E eu, pronto, queria perceber um bocado se para os puristas, para os fãs da série, isso foi bem recebido pelos fãs da série. E pronto, o que é que tu achaste? Eu já era fã da série, mas este é de todos o meu jogo favorito da série God of War, quiçá da PlayStation 4. E portanto, eu acho que foi benéfico porque, primeiro, eu gosto muito de jogos com elementos de RPG. E este God of War introduz uma série de elementos de RPG, portanto, o Kratos já é muito mais personalizável e equipável em termos de atributos, poderes, habilidades, equipamentos, armas, etc. Tal como disse, acho que a mudança para a mitologia nórdica é muito mais rica, porque ele, penso que das nove realms que existem na mitologia nórdica, penso que ele possa explorar seis, e todas elas estão bastante bem detalhadas e, portanto, esse trabalho de recriação do universo nórdico foi bastante bem feito. Existem praticamente todos os personagens, tirando quase o Thor e o Loki, todos os grandes personagens. O Tom Hiddleston não está disponível. Não entra. Okay. Então já não quer jogar. Mas de resto existe todos os grandes personagens, o Mimir. Também existem os dois anões, o Brock e o Gimli, e o Sindir, acho que é Sindir, que vão fazendo o nosso equipamento ao longo do jogo, e que tem uma relação de amor-ódio muito interessante. Tens falado do enorme bicho que aparece no início do jogo? A cobra. Como é que se chama a cobra? A cobra tem um nome... É Jormungand. Exato. Tem um nome de tipo mastodonte. Mas a cobra vai ser muito útil para nos permitir explorar, portanto, outros sítios. E, portanto, não queremos fazer mais spoilers em termos de personagens que aparecem. Depois há também um vilão. Mas, essencialmente, outra coisa também importante é falar do Atreus. O Atreus é, portanto, o filho do Kratos. E, no meio disto, esqueci-me do essencial, que é explicar a história do jogo. Se calhar sim. Portanto, muito resumidamente, o Kratos lá está. É como se tivesse, tipo, se auto-exilado-se ele próprio. Isto é bonito. Portanto, ele abdicou de ser Deus? Abdicou de ser Deus e foi-se esconder lá, tipo, no norte. Ok. Para trás de caminha. Para trás de caminha. Foi para as Astúrias. Sim. E quis viver uma vida pacata no norte, arranjando uma mulher... Não. Uma sueca. Sim. E tiveram um filho, que é o Atreus. O que é que sucede? A mulher falece. Nunca vi essa história na vida. Não, o jogo já começa com mulher. Sim, ela já faleceu. Já faleceu há quanto tempo? Epá, coisa de dias. Ok. Não, acho que não é sequer. No fundo é como ao primeiro, não é? Não andas com o filho atrás. Está bem, mas a mulher dele também morre no início do primeiro. Sim. Tanto que ele tem as cinzas lá coladas ao corpo. Exato, aqui a diferença é que a ideia do jogo e o principal objetivo, ou seja, o main goal, é a mulher, antes de morrer, gostava que as cinzas delas ficassem espalhadas pelas realms todas. E não pegadas Exato. E, portanto, basicamente, nós sabemos logo de início que vamos explorar essas realms, porque vamos de realm em realm espalhar as cinzas dela. Claro, depois isto tem uma série de turn-offs e de acontecimentos que sucedem, porque aquilo há deuses e criaturas, e portanto é malta que não sabe estar, não sabe estar quieta. E, portanto, e aparecem vilões e outros personagens interessantes que eu não vou a dar mais spoilers. Mas voltando ao Atreus, porque apesar de ser um personagem que nós não controlamos diretamente, portanto nós controlamos sempre o Kratos em termos de movimentos, e é o nosso personagem, é o nosso eu no jogo. Mas podemos controlar algumas habilidades do Atreus com alguns dos botões. Botões eram teclas. Teclas eram o tecla do computador, ok. E, portanto, é importante delimitar aqui a fronteira. E, portanto, o que torna o jogo também muito mais diversificado em termos de jogabilidade, que é uma palavra que não tem qualquer tipo de sentido, mas que as pessoas continuam a utilizar, para traduzir gameplay. Sim. Jogabilidade, sim. Eu utilizo a palavra jogabilidade. Claro, mas sabes que não faz sentido. Mas tu és o Collider. Não, é só porque eu sou old school. Não existe. Como assim não existe? Não existe, não tem sentido, não faz sentido. Porquê? Sinto alguma revolta, Gonçalo. Não existe jogabilidade. Então o que é que existe num jogo? Existem mecânicas de jogo. Ok. Mas percebes que dizem mecânicas de jogo? Dá mais trabalho do que dizer só trocar, jogabilidade. Trocar a língua. Também dá mais trabalho dizer otorrinolaringologista, mas é o nome e não é o médico dos ouvidos. Pois, por isso é que as pessoas dizem otorrino. Ok. O Gonçalo acabou de deixar cair o microfone. Reforme, sim. Aqui o ponto, não foi o ponto interessante drop. É a jogabilidade é um bocado abrasileirado e foi literalmente inventado para traduzir gameplay. Mas isso não tem qualquer tipo de interesse neste momento e, portanto... Neste momento tem nenhum. Para mim tem interesse, mas continuamos esta conversa. Eu virei uma próxima vez ter convidado, eu estou-me autoconvidado, só para vir falar com o Antunes sobre jogabilidade. Durante uma hora. Ora, portanto, sim. É um podcast a dois. Sim. A origem do termo em latim, esse tipo de coisas todas. Eu só queria puxar aqui a conversa para o lado emocional, que é o lado mais importante nos videojogos e nos jogos, no geral. Que é para estás dizer... a olhar para mim porque... Eu farto-me de chorar a jogar a bisca dos três. Sim. Eu confesso que verti lágrimas a jogar o jogo. Exatamente, eu também verti. Porquê? O jogo, agora um bocadinho mais a sério, além destes elementos todos, o jogo é uma dinâmica entre um pai e filho. O jogo todo. Não, a sério, estou a falar a sério. É uma dinâmica entre pai e filho, na medida em que o Kratos, ao início, quase que culpa o Atreus, porque não tem uma ligação com ele. Muito forte enquanto pai, e no fundo vai descobrindo o filho, vai conhecendo o filho ao longo do jogo, e essa relação vai se solidificando ao longo da história, e aquilo está muito bem feito. E há uma mecânica de esquecer. É tipo o Camilo e Filho, mas na Noruega. Na Noruega, com machados. Mas é bom. Sim, infelizmente, okay. Não tem Nuno Melo. Okay. Eu estou quase vendido no jogo, só quero saber. Deixa-me só, antes de te venderes, deixa-me só dizer. Eu não disse vão-me vender, atenção. É importante dizer que portanto, o filho não sabe do passado. Exato, não sabe o passado do Atreus, não sabe, no fundo, o que é que ele é. Mas eu só queria falar aqui de uma mecânica de jogo que esqueces de dizer, mas que acho que é importante, que é o jogo é cinematográfico. Sim. E o que é que quer dizer com isto? O jogo é todo feito num take. Uhum. Ou seja, não há corte, não há paragem, não há transição de câmara. O jogo é todo fluido. Ou seja, mesmo quando há cutscenes, mesmo quando há momentos de história em que tu não tens que mexer no teclado, nos botões, o jogo não corta. Muita reprovação. Ou seja, não há loading screens. Não é só loading screens. Não há loading screens, mas também não há alteração de câmara. O jogo é sempre na mesma câmara. Quando altera para ponto de vista por cima do ombro. Ponto de vista por cima do ombro. Ou seja, quando o jogo passa de estares a dar porrada em vilões e a seguir vai para uma sequência de história em que não deixas mexer nos botões, o jogo continua. Ele simplesmente, a câmara encaixa num plano em que haja a conversa e depois prossegue para tu já poderes utilizar Mas, é espetacular, está incrivelmente bem feito. Se a evolução dos videojogos, se tu começares na PlayStation 2, por exemplo, claro que havia a necessidade de haver cutscenes, havia a necessidade de haver loading screens, e com o evoluir da tecnologia e o evoluir dos budgets dos videojogos, como é óbvio, tem havido toda uma evolução e todo um trabalho cinematográfico nos jogos, que agora tens esse resultado, e em cada vez mais jogos tens isso, em que já não há cutscenes per se, mas que tens a ação contínua, como tu estavas a dizer. E aqui é um passo à frente, porque não é só não haver cutscenes. Pronto, eu até gosto bastante, que eu gosto de descansar às vezes, para ir dar uma volta enquanto aquilo está a dar as cenas. Mas isto é literalmente, não há corte. É como se fosse um filme, é como se fosse a Arca Russa. Estão a ver aquele filme, Arca Russa, um filme genial. É como se fosse a Arca Russa. Essa foi mais repuscada que as minhas. Tens que ver, porque é um filme extremamente interessante, André. Ok, está bom. Na medida em que não. Mas pronto, é como se fosse a Arca Russa, mas em bom e com pá, algo a acontecer, estás a perceber? E o jogo não para. É qualquer coisa extraordinária. E reparem na dificuldade que é fazer isto. Fazer uma narrativa de 20, 30 horas, não é? Porque o jogo tem muito tempo mesmo para contar a história, sem um único corte visível, claro. Isso é completamente sequencial. Olha, e o operador de câmara deve ter sido muito bem pago, espero. O operador de câmara digital, eu acho que sim. Eu tenho uma pergunta, antes de me venderem o jogo. Como é que está em nível de gore? Em nível de gore já não está tão exagerado. Okay. Como estava, e portanto, até que porque metade do jogo tu matas gigantes de gelo e portanto eles não têm sangue. Mas há muito desmembramento. Há algo, continua a haver. Continua a haver alguns ataques interessantes e essa parte de violenta mantém-se. Mas lá está, aqui como deixa de ser o foco. Mais cru. Até porque o próprio personagem, ele próprio não quer ser assim, ou seja, ele passa o tempo, o jogo todo, a querer esconder a identidade. Da sua vida anterior, digamos assim, ao filho, e portanto o próprio filho fica surpreendido com muitas das habilidades, muito do que lhe acontece, e portanto ele passa o jogo todo a tentar também controlar a raiva e a fúria do facto de ter-lhe morrido a mulher, ao contrário de nos primeiros jogos onde ele decidiu vou só matar os deuses todos. Aqui ele optou por não o fazer, e todos os combates e todos os confrontos que ele tem ao longo do jogo são lhe impostos. E não é ele que os procura, portanto, ele simplesmente quer cumprir a missão de espalhar as cinzas, e portanto, mas lá está, sucedem problemas no meio disso tudo. Eu queria também só dizer aqui umas coisas a nível de dados, que é sempre muito, muito engraçado, que é o jogo vendeu em apenas um mês, após ter saído, 5 milhões de unidades físicas e digitais. E portanto é deste, neste momento, se não é o jogo mais vendido, PlayStation 4 é um dos mais vendidos, e pronto, também recebeu uma série de prémios de jogos do ano e jogos daqui e sim, e claro, é um exclusivo da PlayStation 4, e um argumento muito válido para quem não sabe que console há de comprar, mas se não sabe é porque não percebe nada. Ok, agora eu tinha uma questão só aqui para o Gonçalo. Mas tem a ver com o nível de história e de estrutura. Achas que a transição para a mitologia nórdica é o mais interessante? Ou achavas que funcionava bem também noutra mitologia qualquer? É assim, acho que... Peraí, desculpa lá, o Diogo está-me a fazer piretes, porquê? Eu sei perfeitamente que estás a fazer essa pergunta. Estás a tentar imitar aqui o tom da minha pessoa e seres um prick, não estás? Não. Não? Não. O vosso problema. Não, está aqui muita atenção. Está aqui muita atenção. Que é assim, lá fora estás lixado, para não dizer outra coisa. Manda vir. Lá fora falamos. Se me puderes responder, por favor. Portanto, é assim, eu acho que a mudança para a mitologia nórdica foi muito positiva. Porque a mitologia grega já estava mais que esgotada e até de alguma forma queimada. E portanto, poderíamos, claro, e abordar outras mitologias, como eles também já disseram que não é de todo impossível, ou mesmo não seja abordar mitologias, abordar outro tipo de origens, religiões... Divindades. Exato. Portanto, já se pensou também o Cory Balrog, que é tipo o gajo que criou o jogo. Todos. No fundo vão fazer o God of War o que fizeram com o Assassin's Creed, é o que tu estás. Eles dizem dizer. Que há uma possibilidade de não ridicularizar, mas ainda, não é? Sim, já se fala numa cena meio passada em zonas mais orientais. Esse eu jogava. Eu já sabia que ias dizer uma cena em cenas orientais, porque é sempre o bingo das coisas. Mas foi o que ele disse. É onde vende mais. Não necessariamente. Mas isto para dizer que, respondendo, que eu acho que a mudança para a mitologia nórdica foi muito boa, até porque eles literalmente aproveitaram a mitologia e não encheram só o jogo com deuses, sem justificação nenhuma, como foi o caso dos primeiros. E, portanto, nós ao longo do jogo vamos descobrindo coisas sobre personagens, deuses, etc. Coisas que são verdadeiras, no sentido Em termos lúdicos, é mais preenchido do que os primeiros, é isso? Sim, e tudo faz mais sentido. Os personagens fazem sentido. Os personagens que aparecem, por exemplo, esses dois anões, como eles estão no jogo, são exatamente como a mitologia nórdica conta que eles são. E, portanto, e ao longo do jogo vamos sempre descobrindo... O jogo é bastante explorável, portanto, podemos, em certos momentos, porrifar-nos um pouco na história e simplesmente andar a passear pelos reinos, e que também é um aspecto muito interessante porque vamos lá estar descobrindo uma série de segredos, e principalmente se formos fãs da mitologia nórdica, é bastante recompensador. Eu acho que, resumindo aquilo que tu disseste, é os primeiros jogos são uma versão cartoon exagerada de violência gratuita. Sim. E que são basicamente uma versão assim muito resumida e diluída da mitologia grega, e que este é um jogo muito mais grounded e que leva as raízes muito mais a sério e que tem muito mais estratégia e não aquela mindless fun dos primeiros. Portanto, tu gostaste dos primeiros quando saíram, mas agora já são uma merda, é isso? É mais ou menos isso. É Collider. Okay. É Collider. Este jogo é mais adulto. Sim. O God of War, este reboot é mais adulto. O outro era um jogo para adolescentes. Sim. E parece-me ser onde é que eles vão seguir agora também nos próximos, nas escolas. Não sei se disseste, está previsto um God of War 2, ainda à continuação desta história. Sim, sim, sim, porque também não vou fazer spoilers, mas no final percebemos que, na verdade, há dois finais. Ao final, depois podemos ter acesso ao verdadeiro final, onde recebemos, lá está, tipo, uma preview daquilo que será a continuação do jogo. E, portanto, é garantido que vai haver uma continuação e na mitologia nórdica. E, portanto, cá estamos à espera com muita ansiedade. Bem, certo. Agora que falamos no God of War, vou passar a bola à Marta. Marta, vende-nos um jogo. Pronto, eu só passei um bocadinho do contra, não trouxe um videojogo. Já agora, gostas de videojogos ou não? Depende. Eu já vos digo, eu jogo Sims. Já me saí. Mas não tens de dizer isso com vergonha, não é? Não, é simplesmente... Tens um bocado. Tenho o quê? Tens um bocado a dizer com vergonha, sim. Não. Não? Não, jogo Sims, jogo horas. Horas e horas. Não conheces? É o solitário. Mas paciência. Ao jogo de 24 horas. Que consegues jogar videojogos, mas não é a tua forma favorita de jogos. Opa, é assim, eu não consigo sentir grande interesse, sou sincera, pelos jogos que foram aqui falar. Ok, a parte do God of War passada na Ásia, talvez. Já posso sair? Não, tens que ficar até ao fim. Sim. Não está a dizer mal do meu jogo? Não estou a dizer mal. Eu não disse mal. É diferente. A única coisa que eu joguei para PlayStation foram os Sims. Ok. O Herbs. Ainda por cima. O Herbs e o Bustin' Out. O Bustin' Out, por acaso, tem POV do próprio Sim. Não, não tens só a câmera a passear à volta do Sim. Podes ver. É giro. Mas prefiro jogar coisas para a Nintendo. Para a 3DS. Queres dar alguns exemplos? Zelda, Mario, Luigi. Afinal, vou ficar. Ah! Ele é um Nintendo fan. Pronto, mas eu não quero falar sobre isso, sim, eu quero sim, falar claro, sobre claro. Um jogo de cartas que eu trouxe, que é de 2015. E este jogo. Quem é que foi? Não é o Cards Against Humanity, não quer saber. Não, mas podia ser. Podia ter sido. Aliás, eu até podia ter trazido o Cards Against Muggles, mas não. Trouxe uma coisa muito mais gira que vocês não conhecem, que se chama Exploding Kittens. E é um jogo. Estou fora. Não estás, porque isto é todo um Uno. A tua gata está segura, Diogo. É todo um Uno, mas ainda mais agressivo, okay. E mais para lixar os amigos, ok? Okay, okay. Isto é muito simples, é um jogo de cartas, o objetivo é não explodirem, porque há uma carta, eu tenho as cartas aqui à minha frente, portanto posso vos ir mostrando a vocês que estão aqui no estúdio. Bora jogar. É. Há uma carta que é o Exploding Kitten. Sair esta carta, a ti, quando estás a tirar cartas do monte, morres. A não ser que tenhas um Diffuse. Eu estou a dizer os nomes em inglês porque isto, o jogo está em inglês, ok? Não há tradução disto para português. Tens um Diffuse e safas-te e continuas a jogar mais um bocadinho. E vão tirando cartas à vez da pilha. Quantas cartas de Exploding aqui é? Exploding. Há uma, acho que é uma a menos para o número de jogadores que está a fazer o jogo. Mas, Marta, há uma coisa que eu não estou a perceber. Que é, qual é a jogar história? O quê? Exploding Kittens. Não, está bom, mas as cartas têm o quê? Qual é, tens, qual é a lógica? Carta, tens... Eu acabei de dizer que é um Uno. Ok. Para arrebentar gatos, meu nome. Eu acabei de dizer que é um Uno. Para mim tem que haver sempre história, não percebes? E contexto. O jogo é patrocinado pelo PAN. Por acaso, isto foi um jogo que esteve... Aliás, os criadores deste jogo têm mais jogos que eu também comprei. Eles põem sempre isto em crowdfunding, fazem um Kickstarter. eu comprei isto já muito tarde, tem a edição Not Safe for Work, como se vocês quiserem ver algumas cartas, é bastante óbvio porque é que isto não é, porque é que não é Safe for Work. E, portanto, o que é que se passa? Há uma pilha de cartas, são distribuídas, também ganho 5 cartas a cada jogador. Cada jogador tem sempre um diffuse na mão. E podem... vão tirando cartas à vez e vão jogando cartas para a mesa. Pronto. Só jogam na vossa vez. A não ser uma carta maravilhosa que é o Nope. E há várias destas no baralho. Em que podem jogar em qualquer momento do jogo sem fazer nada. Vocês estão a gostar das cartas, não é? Isto é... Não. Então pronto, olhem, é isto, é o Exploding Kids. Pronto, então agora sou eu. Eu tinha uma pergunta, que era qual era a história? Isto que está-me a trollar a força toda. Podia ter uma história por trás. É um Uno. É um Uno mais giro. Podia haver uma história geral. De... Mas sabes o que é que o Uno se chama Uno? Mas como não, em qualquer jogo, temos que falar sobre a jogabilidade. Sim, a jogabilidade. É limitada porque isto... dá para, portanto, com a versão normal do jogo, dá para 5 jogadores no máximo, 2 a 5, e se tiverem a expansão, podem jogar 6. Qual é o tempo médio de jogo? Meia hora. Está na caixa. Está aqui, 15 minutos, mas eu 15 minutos nunca fiz um jogo deste. Qual é que é demora sempre mais tempo. O replayability value. Pronto. Não, é... O dá para estar toda a jogar aquilo. Sim. Ainda que, claro, isto também. Então é grande. Quem é que criou este jogo? São uns tipos. É uma empresa que se chama mesmo Exploding Kittens. A empresa chama-se Exploding Kittens? Ufa, quantos processos é que eles levaram? É o... Este jogo foi o projeto mais apoiado no Kickstarter, desde sempre. Eles encheram com o dinheiro e é mandaram umas cartas cá para fora. Mais que o... Está aqui. Most Back Kickstarter Project Ever. O Kung Fury. Aquele filme muito bom. Olha, o criador, é bom, desculpa. Os criadores estão aqui. É o Ilan Lee e o Matthew Inman. Ah, ok. Ok, o Ilan Lee é da Xbox, o Matthew Inman é da Oatmeal e tens ainda uma terceira pessoa que é o Shane Small da Xbox e da Marvel. Oatmeal não é um cereais? Sim, são. Nesta é o Weetabix. Houve mais de 219 mil pessoas a apoiar este projeto no Kickstarter. Estratégia, tem gatos e é uma espécie de Russian Roulette, no sentido em que tu nunca sabes quando é que sai o Exploding Kitten. Antes Russian Roulette do que Chat Roulette. E pode sair e tu já não tens um diffuse. Vocês começam sempre o jogo com um diffuse na vossa mão. Tens que usar, sempre que sair um Exploding Kitten, vocês são obrigados a jogar o diffuse, se não tiverem. Mas é um jogo, ou seja, mas acaba por ser um jogo de sorte. Ou seja, não é há... um Russian Roulette? Não, porque tens estratégia. Porque é assim, tu tens cartas aqui que te permitem pedir cartas aos outros jogadores. Sim. E tens combinações de cartas sem qualquer ação, que são umas cartas brancas, só com gatos. Portanto, temos a Bikini Cat, que é muito gira. Temos o Schrödinger's Cat, também. Nunca ouvi falar. Não. Estas cartas são cartas sem qualquer ação nelas, mas se combinares 5 diferentes, 3 iguais, 4 iguais, podes... É peixinho. Não, ainda é melhor do que isso, porque se tiveres, acho que é duas okay. iguais, podes escolher um jogador e ele tem que te dar uma carta. Okay. Se tiveres mais do que duas iguais, podes dizer ao jogador, podes escolher o jogador e dizer, quer a carta X, se ele não tiver, não tens nada. Okay. Se juntares 5 cartas diferentes quando estás a jogar, podes ir à pilha de cartas que já foram jogadas, ou ao cemitério, e escolher uma carta à vontade daquelas que já foram usadas. Portanto, tens um diffuse, queres outro, vais a essa pilha e tiras o diffuse. Okay. A não ser que tenhas um jogador que te lance um nope. E aí ficas sempre a fazer nada. Não é mitologia nórdica, mas tem gatos. Mas tem gatos. E tem baleias. Eu pessoalmente gosto do artwork. O artwork é giro, não é? Foi o que me chamou mais deste. Tem este também. Isto é uma carta de ataque com dildos. Tem falos. Ah, dildos. Eu curto dildos. Dildos e gatos. Ok, André. Dildos e gatos. Dildos e gatos. Eu tenho uma pergunta. Baleias com ereções. A cena, a minha pergunta é, com este nome e com este conceito, será que houve muito outrage? Não faço ideia. Eu conheci o jogo há 3 anos. Também temos de pé. Não, eu estou a perguntar porque normalmente existe backlash. Não é backlash. Backlash em relação a estas coisas. Isso confesso que não sei, não procurei. É uma coisa que não me. Quer dizer. é uma coisa que tem pouca importância para mim nestes assuntos. E eu achei simplesmente piada ao jogo, portanto. Ok, pronto, tudo bem. Foi este o meu jogo. Pronto. Olha, a pergunta mais importante que é: quanto é que isso custa? Se for tipo 5€, eu quero. No eBay arranjas por 10. Olha. Mas não são as cartas todas. É a versão normal. Gonçalo, compras as expansões. Há uma expansão, sim, que é o Imploding Kitten. Em que tens um Cone of Shame para usar durante o jogo. Eu quero isso. Pois, mas esse não é nada sem o deck de base. É assim, se vocês forem comprar a um estabelecimento comercial com 4 letras, tem um F e tem um C. Mas sem F está bem em casa. 4. Sim, exatamente. Fuck. Fuck. Mac. Nheck. School. Nona. O jogo custa 30€. Porra, bom, mas é roubar para a estrada. Ó, empresazinha, vai, mas é roubar para a estrada. Não, por favor, apoiemos, empresazinha. Sim. O apoio pode ser oferecerem-nos isto. A gente vende-se por pouco. Pronto, entretanto, estes tipos saíram-se com um outro jogo que se chama Bears vs. Babies. Bears vs. Babies. Exatamente, portanto, vocês são ursos mesmo? São. Okay. Vocês constroem um exército de ursos mutantes e têm que derrotar os bebés mauzões. O que é este? E eu gosto de bebés. Terminou há um mês, mais ou menos, uma outra campanha no Kickstarter para um jogo que se chama Throwing Burritos. E esse eu apoiei, portanto, em setembro vou receber a minha cópia. Deixa-me olhar. Metade do dinheiro que o pessoal dá do crowdfunding, eles utilizam para estupefacientes. Estava a parecer que, pelo menos para criatividade. Yeah. Pronto, eu acredito que eles usam para produzir o jogo. Pronto. Também. E faz parte do processo criativo. Sim. Pronto, e é isto. E eu quanto dinheiro é que eles conseguiram já agora? Desculpa lá. O dinheiro, não sei. Não, isto aqui o só diz para o crowdfunding. Não sei, só diz aqui que é o mais, que é o projeto mais apoiado. Está bem, mas isso eu também posso dizer. Olha, o Podbull é o podcast mais ouvido em Portugal. Olha, então vai ao Google ver. Oh, toma! Olha para isto! Bem! Já não gosto de ti! Bem, fazendo o segue, iria. O que tens para nos apresentar hoje? O que dizem os teus olhos? Sim. Alguém teve um pedido, desculpa. Pediste desculpa a toda a gente a quem querias pedir. Não sei como é que ele faz, não é? Ora bem. Agora dizes não vês, já. Já. Disfarça. Por acaso, temos de nos despachar que eu quero ir ver isso. Tá bem? Sim. Pronto. Eu sou uma pessoa antiga. E como assim? No alto dos meus 38 anos. Sim. Não, o jogo. Em cada perna. É pá, cala-te! Fogo! Chato! Final Fantasy X. Como é que sabes? Previsto. Foi o único jogo que tu jogaste. Não, isso é mentira, porque eu joguei o FIFA 2006. Porque eu pensei, vou escolher, mas depois pensei, não vou, porque ele é capaz de escolher e depois é chato. Eu tenho já o FIFA 2006. Pronto, então é assim, não sei se sabiam, mas o jogo que eu escolhi foi Final Fantasy X. Para a PlayStation 2. Foi o primeiro jogo que eu tive para a PlayStation 2, até porque veio com a consola. Ok. Exato. Ok. E pronto. Cenas. Sim. É um jogo da Squaresoft. Square Enix? Não, ainda era Squaresoft. Eu sei, eu estou a gozar. André, não gostes comigo que eu estou muito nervoso que eu não sei falar destas coisas. Então fala. Estou-te a dizer que não sei falar destas coisas. Não, mas fala. Foi um jogo que, entretanto, foi remasterizado para a PlayStation 3 e a PlayStation Vita e a PlayStation 4. Confere. E a Microsoft Windows. E a Nintendo Switch. E a Xbox One em 2019. E mais nada. Já chega. Já são muitas. Já são uns remasters a mais. Este jogo é a causa de eu ser uma pessoa altamente depressiva. Acima de tudo. Porque por esta história. Eu vou falar da história, porque este jogo tem história, ao contrário do outro. Ah, tem? Sim. Eu também chorei com este, mas eu também choro com todos. Sim. Mas tu choras a cortar cenouras. E a história do Final Fantasy? Eu chorei com uma parte vamos do jogo. Vamos à história. Ok, a história é sobre uma personagem chamada Tidus, embora tu possas alterar... Tidus? Titus? Conheço quem chama Tidus. Tidus. Eu sempre disse Tidus, por acaso. Pronto, mas o gajo que fez a voz dele diz Tyrus, portanto, eu assumi que... Diz Tyrus? Repara que a piada foi feita para aí pelo menos 15 segundos atrás. E também não teve piada. E foi jet lag. Sim, comigo foi jet lag, eu sou lento lá. Como todos os momentos no nosso chat, não é? Sim, era. Bom, e foi o pod bullet de hoje. Então e eu? Uma personagem... No one cares. Feliz espaço. Uma personagem chamada Tyrus, que vive numa cidade chamada Xanarkand, que é uma mega metrópole. Ele é um jogador profissional de um desporto local chamado Blitzball, não interessa. É tipo um polo dentro de um aquário. É a parte mais painful do jogo já agora. Não é nada. É fácil jogar essa merda. É um grande atrofio. É muito fácil e divertido. É, sim. E ganhas coisas. Ganhas tipo cenas. Mas vocês estão a falar sério, estão no troco. Estou a falar a sério. Eu era grande abaixo naquilo. A sério, eu não percebia. Eu nessa parte perdi sempre o jogo. Por boés. Perdeste o jogo. Mas isso tu que és uma reta. Era bastante. Confere. É nessa parte que se descobre o poder da amizade? Ou é mais tarde? Não, não há amizade nenhuma. Não há amizade, não. Pronto, ele. Portanto, a cena inicial é ele ir para um jogo, começa o jogo, e entretanto a cidade dele é atacada por uma besta enorme chamada Sin. E ele é transportado para algum lado que ele não sabe onde é que é. Entretanto, descobre umas pessoas. Que lhe dizem que a cidade dele foi destruída há 1000 anos, portanto ele pensa que está no futuro. Bom, entretanto ele começa a sua viagem de herói à procura de respostas, não é? Porque ele no fundo não sabe ao certo onde está. Conhece uma rapariga muito catita chamada Yuna, que está a iniciar a sua peregrinação para derrotar o Sin, que é a única coisa comum aos dois mundos, não é? Portanto, onde ele vivia. O que é que tu queres? Eu estou a tentar não dar spoilers. Isso dizer que ela é uma summoner. Eu já lá ia... Então, ele vai falar das classes todas. Eu estou muito contente por estar aqui. Não estás a morrer por dentro, pois não, Gonçalo. Não, não, não. O tom de voz dele não estava isso. Se puder continuar. Não. Não. Começam a sua peregrinação, não voltes a fazer isso, senão depois vou-me irritar e choro muito. Eu não vou, não há condições para falar. Já não tenho teleponto, já não consigo falar mais. Eu posso falar por ele. Sim. Estás a dar uma Não, é que estas pessoas não me deixam trabalhar. Isto estás assim, a dar uma de Michael Bay na conferência da Samsung. Sim, exatamente. Aliás, eu tenho de ir embora. Tenho de ver o alta definição. Entretanto, eles começam a viagem e a peregrinação da Yuna. O final dessa peregrinação é, de facto, derrotar o Sin. Ele, lá mais para a frente, isto é um pequeno spoiler, percebe-se que ela morre, mas ele é o único que não percebe isso. Toda a gente sabe que ela, no final dessa viagem, morre. Quando ele descobre isso, diz, não, nós vamos arranjar uma maneira de derrotarmos o Sin, mas sem ela morrer. Ok. A partir daí... Não vou dizer mais sobre a história. E há um conjunto de heróis que vão ajudar o nosso sim, herói. Sim, é uma equipa, são 9 pessoas. O Gonçalo já não me lembro certo. São 9? 7? São 7. Eu, Lulu, Waka, Warren, Nukimai, Enrico. Enrico? Warren. Enrico. Já disseste o bacana? Já disseste o bacana com o cabelo assim? Esse é o Waka. Esse é o Waka. Waka. Yeah. Que é o jogador de Blitzball. Não, eu também. Sei. Pronto. É o surfer dude. Entretanto, há umas histórias paralelas, nomeadamente o irmão do Waka. Que era um tipo muito parecido com o Tidus, que andava enrolado com a Lulu e que desapareceu numa batalha com o Sin. Morreu. Portanto, o Waka vê o Tidus mais ou menos como uma representação do irmão, sim. A Lulu não. Infelizmente para o Tidus, porque ela é até bastante sujeitosa. A Lulu. Ah, sim. Claro que o Tidus e a Yuna acabam por se apaixonar, não é? E o Warren também é uma personagem importante, porque o pai da Yuna tinha sido também um summoner, e o Warren tinha sido um dos guardians do Raska, que era o pai da Yuna. E entretanto também fica guardian da Yuna. Para quem não conhece as classes, podes explicar o que é um summoner? Um summoner é uma pessoa muito especial que através de preces consegue chamar, daí o summon, umas entidades maradas chamadas Aeons, que são super poderosas e ajudam a fazer. Alto bicho. São tipo e seguranças é um... do Urban. Mas em bicho. Mas em bicho. Mas mais inteligentes. Mas só há uma classe, ou seja, só há os Summoners, não há outra classe de... Ou seja, há uma personagem que é a Summoner. Sim, que é a mais importante, pois todas as outras pessoas são quem protege a Summoner durante a... E tem a, habilidades especiais também. Claro. Sim. Pronto. Sim. Alguns fazem magia, sim. Outros não fazem magia. Outros usam espadas, outros usam... Outros mandam uma bola. Uma bola de blitzball. Eu tenho uma pergunta. Como o próprio nome do jogo diz... Este é o 10. E primeira pergunta. Não joguei. Mais nenhum. Não jogaste mais nenhum. Ok. Pronto. Não. Ainda considero jogar o 10-2. Não. Mas não. Depois vi a primeira cutscene no YouTube e disse: não, isto não vai. Não, o 10-2 não. Eu estava a perguntar isto porque, pronto, o Final Fantasy é uma saga muito. Mentira, joguei um bocadinho do 12. Jogaste do 12? Sim, mas foi muito pouco. Ok. O Final Fantasy é uma saga muito extensa já com. Com muitos jogos, alguns dos favoritos são o oitavo, o sétimo, desculpa, o sétimo, não. O oitavo não. E o nono. Sim. E depois também, eu sabia que ias dizer o nono. E pronto, eu queria perceber um pouco qual era a tua relação com a saga, já percebi que é só... Não, é mesmo só o jogo. Aliás, eu quando comprei a PlayStation, eu queria comprar a PlayStation com o FIFA, não havia... Ah, ok. Foi este jogo que veio, que a grande merda. Agradeço à Sony. A grande merda do jogo. Eu tive para aí um ano e meio sem pegar no jogo. Porque entretanto comprava outros e não muitos, mas... E convém dizer que este é um jogo bastante extenso. Todos os Final Fantasy. Eu tenho pelo menos uma gravação com mais de 240 horas. Eu vou ser completamente honesto, eu nunca cheguei a acabar o jogo. Eu fiquei... Mas a história principal ou depois a... Não cheguei a acabar a história principal. Eu acho que essa é a parte fácil. Depois é que há o jogo difícil. Eu fiquei num mega boss que era muito complicado e depois desisti. Tu não vê que é um mega fácil, qual é que é? Não, é para... Já foi mais para a frente, eu já não lembro qual foi, mas era já era um mesmo muito grande. Eu já havia Seymour. É aquele que mandas uma Phoenix Down e ele morre. Pois é, sim, é um desses. Se calhar, porque eu lembro-me que quando descobri a maneira de derrotar esse boss, eu fiquei, era isto. Vi um boss zombie, acho que era um zombie, que então tinhas de dar as forte, cenas para reviver. Um item e ele falecia. Pronto, este jogo marca a saga Final Fantasy, no sentido em que nos jogos anteriores as batalhas eram em tempo real, mais ou menos. Aqui não, aqui é por turnos. Sim, sim. Exato. Portanto, se for a tua altura de atacar, podes ir beber um café. Exato. Ou podes ir fazer cocó ou qualquer coisa do género, ou fazer ski. Esse era provavelmente o aspecto único do jogo que eu não aprecio muito, que é estás a andar pelo cenário ou calhas, de repente há um screen e ficas uns minutos e depois é que começa a batalha. Eu gosto muito mais dos Final Fantasy a seguir, por causa dessa parte de já ser mais em tempo real do que ser a parte de há um loading screen e de repente ficas ali um tempo para. Eu nunca ouvi um loading screen. Nunca ouviste? Não. E viste algum? Eu vi loading screens. Loading screens nunca ouvi. Vá, por favor. Pronto, vá. Só mais um aspecto no qual este jogo foi revolucionário para a saga, porque foi o primeiro em que o rendering do mundo que rodeia, portanto do caminho, está todo já em 3D. Sim. E antigamente não era assim. Pronto. Certíssimo. Pronto, e esta história é super depressiva. É o chamado misery porn. Sim. É muito giro. Que é o melhor porn. É o melhor porn, sim. Aquele em que choras. Antes, durante e depois. Não sei se tem alguma pergunta. Tens alguma pergunta, Gonçalo? Não. Tens alguma coisa a acrescentar, Gonçalo? Muitas, mas acho que... Depois tens. Vá lá, tu fazes isso melhor do que eu, força. Não, acho que precisamente o grande ponto forte deste Final Fantasy, que é o meu favorito a par com o 9, é precisamente, de facto, não ser a habitual história que o Final Fantasy tinha seguido até ali, de ser um mais clichê, mais de haver um vilão que é conhecido ao início, até porque aqui o vilão é quase uma forma estranha que que personifica outras formas estranhas, portanto não há uma pessoa concreta. Na verdade tens um vilão. Um vilão... Sim, mas não, próximo, é, uma, não mas, é uma pessoa... Não, não é o vilão geral, mas é um vilão que é o... Que o gajo tem assolo escrito na testa logo, da primeira vez que o vejo. Mas... Mas sim, o, todo, uma coisa muito importante também falar aqui é do sistema de progressão do personagem. Porque, ah, portanto, querias falar sobre isso? Ok. Quero. Ok, quero, ok. Quero muito. Não, eu pensei nisso, mas... Ah, isso é chato. Não, é... Mas, tu és, mas como tu és chato... É, é, eu nunca venho aqui, portanto... Como venho, okay, agora vão lá comigo. Seja, vais dar a seca das nossas vidas. É, até ali, portanto, o sistema era muito simples, que era nós fazíamos combates, os personagens chegavam a um determinado nível e os atributos eram praticamente aumentados automaticamente. Aqui temos um novo sistema que chama-se o Sphere Grid, no qual nós podemos personalizar cada um dos nossos personagens à nossa maneira. O que significa que, para o bem e para, portanto, o mal... Percursos. Sim, fazer, sim, sim, escolhes, sim, o percurso que queres fazer com especializar a tua crew. Exatamente, podemos manter-nos mais ou menos com aquilo que o jogo indica em termos de se uma personagem faz magia, podemos continuar que ela faça magia ou não, e portanto, e torna, o que torna que cada jogo seja diferente, o meu, os personagens vão ser diferentes dos do Iri e vice-versa, vão ter poderes diferentes, etc. E já está a ficar chato, se calhar. E, portanto... Na verdade, até tens duas grids diferentes. Exato. Tens a standard normal e a expert. E a expert, que é para os rios. Que é para os rios. Exato. Eu honestamente gosto muito deste, porque lá está, como o Gonçalo estava a dizer, há todo um elemento mais personalizável no jogo, comparado com os outros. É uma estrutura um bocadinho menos rígida do que os anteriores novos jogos. Tem uma história épica, que de facto é, eu acho que é o selling point do jogo, é a história e as personagens. Mas tu sabes o resto da história? Sei. Não, é uma pergunta geral. Não, não, sei. Okay. YouTube. Mas pronto, comparado com o meu favorito, já agora o disclaimer, é provavelmente o 8. Morangos com açúcar. Sim, mas pronto, mas por razões completamente diferentes. Falaste no X2, o X2, eu só queria dizer uma coisa em relação ao X2, é que é um jogo, como é que é? Para além de ser um jogo muito a mal, é um all girl Final Fantasy. E Powerpuff Girls meets Spira. Sim, porque toda agora Spira é o nome do mundo. Exato. Eu não tinha dito. A parte disso são todas personagens femininas e o jogo é muito girly e as pessoas... Eu acho que o problema não está em ser girly nem ser personagens femininas, o problema está na mudança drástica naquilo que é o fundamento, sim, do jogo. Sim, claro. Mas na mudança drástica do jogo está também a mudança de mentalidade, que vai tentar apelar a coisas diferentes que o Final Fantasy original tenta. Final Fantasy X original, não é o primeiro. Faz sentido? Hã? Fez. Terrivelmente confuso, mas acho que... Sim, mas isso é tudo o que eu digo, é terrivelmente confuso. Portanto, não sei, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu comprava, mas como já tenho 3... Se calhar não vou, não, tenho 4, sim. Eu tenho 2 cópias. Tenho os da Switch, tenho da PS4, tenho da PS3 e tenho os 3 da PS2, porque há uma edição especial com 2 discos e vou parar, se não penso que eu sou doido. Eu tenho a Platinum e a normal, honestamente. É isso, E nunca acabaste nenhuma delas? Não, nunca acabei nenhuma delas. Bem, parece que resto eu. É a tua vez, não é? É a minha vez. Eu vou fazer um pequeno disclaimer. Eu gosto muito de videojogos. Quanto? Muito. Vezes 10. Tanto que é uma espécie de doença que o Gonçalo também partilha um pouco, não um lugar tão crítico como o meu. Eu coleciono videojogos, o que é uma coisa assim um bocado complicada. Para escolher o meu jogo foi difícil, porque há tanta coisa que eu gostaria de falar e de tentar vender, mas tentei ir por uma coisa mais simples, o que não, nem sempre é fácil. O jogo que eu escolhi foi o Marvel Ultimate Alliance 2. Boa! Esse jogo é bastante fixe. Yeah. O conceito da saga Ultimate Alliance vem dos jogos do X-Men, mas basicamente tu tens uma party de 4 personagens da Marvel e basicamente andas pelo cenário e matas personagens. Isto é uma versão muito simples, não é? Mas os Ultimate Alliance são bons e são giros de jogar, porque primeiro pegam em várias histórias várias histórias de várias sagas e juntam-nas todas com uma roupagem ligeiramente diferente. E tu podes ir explorando os diferentes mundos, podes ir a Asgard, podes ir ao planeta dos Skrulls, podes ir a vários sítios. E para mim isso é muito interessante, como eu já referi em episódios anteriores, eu gosto muito de banda desenhada, sou um Marvel fanboy, e é muito agir poderes jogar com várias personagens e fazeres combos e não tens que pensar muito. Tem outra coisa também muito gira, que é, para além de ter vários super-heróis, e no 2, por exemplo, tens, não sei, 30 personagens por aí, também podes fazer uma outra coisa que para os fãs de banda desenhada é sempre muito interessante, que é, podes jogar com várias versões do mesmo super-herói. Okay. Ou seja, podes ir mudando de fatos de diferentes eras e o que para mim é muito cool. Tem o elenco todo, ou assim, o generalizado da Marvel? Tem. Mas não é todo. Não é todo. Mas tem os players principais. Sim, né? os principais players, sim. Por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar com o Deadpool. É o meu preferido também para jogar. Porque... Ele e o Iron Man. Porque lá está, tal como nos jogos que falámos antes, cada personagem pertence a uma espécie de classe. Uhum. Ou seja, tens os Brawlers, que é tipo o Coisa, o Luke Cage. Depois tens personagens tipo o Iron Man, que é mais techie. Depois tens o Wolverine e o Deadpool, que são mais de porrada, basicamente. E, epá... Tens a componente de magia do Doctor Strange? Sim, claro. Tens, basicamente, podes equilibrar a tua party ou não. Ou pode ser só uma party de pancada. Sim. Normalmente a minha party era, tipo, Luke Cage, Wolverine, o Coisa e o Deadpool. Mas se quiseres fazer uma cena mais de... poderes mágicos podes também fazer, e para mim é isso que o jogo é tão divertido. O segundo jogo foca-se muito na história da Civil War, não do filme, mas da história e à série, em que vais acompanhando a progressão, podes escolher um dos dois lados, podes escolher se és a favor do Cap ou a favor do Iron Man, e consoante a escolha que tu fizeres, vais jogar com uma parte diferente, porque vais ter a seleção de personagens de cada lado. Sim. E ou qual seja, é o melhor dos dois? É assim, eu, como é óbvio, como sou um arruaceiro, escolhi o lado do Capitão América e... Não, qual é o melhor dos dois Marvel Ultimate Alliance? Ah, ok. Isso é uma pergunta Vai ser um terceiro. Só para... Vai? Para que consola? É para a Switch. Então esquece. Pois, para a Switch não, deixa estar. É um bocadinho como perguntaste qual é o teu filho favorito, estás a ver? Isso é fácil. No meu caso não é. No meu caso não é. Seja muito. O primeiro eu joguei muito mais vezes que o segundo. Porque era para PC, porque também acho que era aquele fator novidade. E se calhar, se tivesse de escolher entre um dos dois, diria o primeiro. O primeiro é mesmo muito, muito, muito divertido. Tendes a concordar, Iri? Sim. Tu? Eu também, não perguntaste, mas eu também. Também tendes a concordar? Tendo. Qual é que era a pergunta? Eu não só tendo a concordar. O primeiro foi o primeiro jogo que joguei quando comprei a PSP. E, portanto, joguei o primeiro na PSP. O que significa que tenho algumas horas daquilo. E, portanto, e acho que gostei muito mais do que o segundo. E o que eu gostei no segundo foi o que o André disse, da história estar melhor e de se poder escolher o lado, mas acho que não houve assim uma evolução tão grande e, portanto, eu continuo a preferir o primeiro. Sim, porque o primeiro foi, voltando só um bocadinho nada atrás, este tipo de jogo é uma evolução, ou seja, existem dois X-Men, que são, é o mesmo tipo de jogo, e depois existiu este, que é uma continuação espiritual dos outros dois. Mas eu, para mim, de facto... Para o X-Men Apocalipse. Não. Sim, sim, sim, o Apocalipse. Também são bons. São bons, mas lá está, são um bocadinho limitados. Limitados comparado com a liberdade, sim, que isto dá. E eu concordo com o Gonçalo, o salto do primeiro para o segundo não é tão grande. Ou seja, o primeiro é aquela... Novidade que te dá... Epá, que dá-te uma tusa diferente, digamos. Desculpa? Epá, vocês percebem o que é que eu estou a tentar dizer com isto tudo. Não sei qual é o vosso nível de gosto pelo universo Marvel, mas para além de poder jogar com vários personagens e com várias skins, também podes ir encontrando pelo jogo bastante trivia. Eu só queria fazer uma pergunta que é algo polémica, que é, a ti qual é, o jogo é porrada, sim. Sim. E tu dás porrada, tens, portanto, meios para dar porrada. Sim. Mas qual é a o jogo é só beat'em up, ou seja, é só, tu andas pelo mapa, bates e depois há uma cutscene, depois avança, ou o jogo tem uma missão, tem outro tem, tipo de... Claro, não, tem missão. Tem missões, mas claro que é sempre porrada. Sim, sim. Mas tens puzzle. Tens uma backstory. Sim, sim. Sim. E tem as cutscenes estão... As cutscenes são bem animadas. Ainda se aguentam especialmente, hoje. Esse jogo é de que ano, desculpa? O primeiro, neste momento, não me estou a lembrar. Ai, o segundo... Pai, 2007. O segundo, eu tenho o jogo à minha frente. 2006. O segundo é de 2009. Aquilo que eu estava a dizer, antes de voltar só à tua pergunta, o jogo tem uma coisa muito interessante para fãs da Marvel, para quem gosta. Para além de teres toda aquela trivia dos fatos e não sei o quê, tu podes fazer quizzes, aliás, tens que fazer quizzes para desbloquear poderes especiais, que para quem gosta... é muito giro, podes desbloquear, podes encontrar capas de BDs antigas e depois podes ver a backstory delas, ou seja, para os fanboys é um jogo perfeito. Ok, nice. E mesmo para quem não é fanboy, para quem quer descobrir mais, é acessível, porque é um jogo fácil de jogar, ou seja, não, tu podes pegar no jogo, não tens que estar habituado a jogar videojogos, que aquilo é só quadrado, X, triângulo e já está, basicamente. E divertes-te e aprendes mais sobre uma coisa que, neste caso, me diz muito, que é videojogos. Marvel, desculpa. Uhum. E, portanto, é isto. Basicamente, o jogo é diversão, é avacalho e é as coisas que eu gosto. No fundo, é o que é a vida. No fundo, é o que eu digo. Primeiro, o jogo é de 2006, o primeiro. Okay. E, segundo, aquilo que tu estavas a dizer, no meu caso faz todo sentido. Eu não sou fanboy de banda desenhada de maneira nenhuma. Marvel, nem nada disso, mas adoro o jogo e o pouco que sei do universo da Marvel, grande parte veio desse jogo, sim. E foi aí, curiosamente, que descobri, por exemplo, o Deadpool, por exemplo. Eu acho que para aquelas pessoas que ouvem falar do fenómeno Marvel e que querem um crash course em relação ao Marvel, joguem os jogos. Mostra-vos as chagas principais, dá-vos as backstories que é preciso dar e pronto, e depois já podem ir falar e ler para os sítios de discussão de ir ao Wikipedia. Já podem ir aos Alcoólicos Anónimos falar sobre o Doctor Strange. Não, e é isto. Eu, lá está, foi-me bastante difícil escolher este jogo. Queria ter falado do Okami, e deixo só essa nota, porque o Okami é um jogo muito giro, mas um dia destes talvez eu fale desse jogo. Quando eu e o Gonçalo tiverem o vosso próprio programa. Sim, sim, claro. Em que sou eu a dar porrada no Gonçalo sobre a palavra jogabilidade. Vai ser só uma hora sobre jogabilidade. Bom, agora para fazer o balanço final, o que é que vocês gostaram destes jogos todos? O que é que... Eu gostei muito do meu. Vou jogá-lo novamente. Estou a pensar em jogá-lo novamente. Não, mas... eu gosto de todos. De algum dos jogos falados, alguma coisa te deixou curiosidade para estou jogar? Estou sincero, dos cinco, o único que eu não tinha nenhum conhecimento era o Exploding Kittens. E eu nunca aprendi muito a jogar jogos de cartas, nunca tive esse background. Mas é um jogo que me interessa. Eu gostava de experimentar. Até era um jogo giro, a gente fazemos nós todos algumas... E gravar, sim. Em relação aos outros, God of War é fantástico, já joguei também. O meu, à partida, também já joguei. E o Ultimate Alliance, já joguei um bocadinho e quero voltar a jogar. Joga, a sério. O Final Fantasy, eu tenho o jogo. mas eu nunca consegui entrar. Eu ainda vou ter. Não sabes o que para fazer encrava, para start. Encrava, tens por o disco. Não é isso. Eu não consigo entrar porque não, há qualquer coisa ali no jogo. A fase inicial não me agarrou. Fase inicial, aquilo demora um bocadinho a arrancar. Sim. E eu como fico, na altura fiquei, e depois nunca mais voltei a jogar. Se calhar tentar novamente a ver se aquilo, se finalmente a narrativa começa a fazer sentido na. O jogo é a tua cara. Eu também acho que sim. É que o Tidus também se corta. O Tidus também se corta, mas na horizontal. Sim. Só de dizer que a fase inicial é uma espécie de tutorial, por isso é que também é um bocado. Sim. Demora a começar. Gonçalo. Eu não conhecia nenhum dos jogos. Não. Portanto, eu já conhecia todos os jogos, já tinha jogado todos os jogos. Incluindo excepto, o Exploding. Excepto da Marta. Mas gostei bastante do artwork, das cartas. E cenas, não é? E sou gajo para jogar um dia isso. Ok. Suceder. Iria. Parece-me ser melhor que o Uno, portanto. Pronto, o Ultimate Alliance já joguei, já passei o jogo também. Por acaso não tenho os unlockables todos. Não tens? Não. Não, não calhou. É giro. Mas é de fazer isso, qualquer dia pego-me isso outra vez. Não vais fazer. Toda a gente diz, nunca acontece. Epá, não era suposto dizer isso. É como se agora ontem tu disseste, um dia vou acabar o Final Fantasy. Não vai acabar. Não vai. Mas eu não digo isso porque eu sei que não vou acabar. Lá está, mas tu és realista. Mas o João não gajo para fazer isso, por acaso. Não és. É um fim de semana. Não vais, não. Deixa crescer a barba. Vais beber copos? Em relação aos restantes. Mas posso beber copos a jogar coisas. Em relação aos restantes jogos. O God of War, eu joguei o primeiro e o segundo. E vi partes do terceiro, até porque lá está. Eu tenho aquela limitação que é só ter a PlayStation 2. Não tenho mais nada. Como se fosse uma doença. Sim. A limitação. Ah, pensava que era como se fosse a tua única limitação, não é? O que também é verdade. Gostando também da mitologia nórdica, era capaz de ser interessante. Oh, Gonçalo, vou jogar a tua casa, depois volta a definição, vou à tua casa para jogar essa merda. Pode ser. Está bem. Marta. Podes ir estar em casa. Eu levo cerveja. Marta, o que é que achaste? Ele não acabou de falar. Não. O Exploding Kittens deve ser aquele jogo muito fixe para jogar quando estamos numa passagem de ano. É ébrios. Na praia, qualquer situação com amigos, no aniversários. Campo. Na praia eu não gosto de praia, portanto não quero nada. No campo. Onde não haver água? Tipo na banheira. Sim. Na banheira. Eu vou lá uma vez por ano, portanto. Pode aproveitar aí. O teu era o Batman. Sim, pronto, esse também tem mais ou menos conhecimento. Embora não tenha jogado per se, tenho algum conhecimento. É giro, é poder. Em relação aos vossos... Desculpa. Já está? Em relação aos vossos jogos, não joguei nenhum deles. Sim. Conheço o Final Fantasy porque sou normalmente a patrocinadora desses jogos para a minha melhor amiga. Okay. Ou seja, no sentido em que eu lhe ofereço os jogos. Pensava que eras a sponsor. Exato, a patrocinadora. Ok. Muito bom. Portanto, sempre que sai uma consola nova e sai um Final Fantasy, a amiga compra a consola, a Marta oferece o jogo. Normalmente. Compra sempre duas cópias, ficas com uma. Sim. Mas eu não tenho consolas. Portanto, o que eu vos vou dizer é: se dos vossos jogos existirem, eu sei que acho que do Final Fantasy até. Não existe, porque isso é só para as coisas da Sony, não é? Não. Os últimos já podes jogar noutras consolas. Pronto, mas não devem existir para a Nintendo 3DS, não é? Portanto. O Final Fantasy 12, acho eu. Para 3DS? Para 3DS. Pronto, creio que sim. Essa seria versões. A plataforma na qual eu jogaria os vossos jogos, sendo que tenho todo um mundo de Marios para jogar. Portanto, primeiro os meus Marios e depois vejo outras coisas. E Zeldas, e tenho muitos Zeldas para explorar. Com certeza. Mas pronto, existindo os vossos jogos para uma 3DS, eu até consideraria a hipótese de comprar. E só por causa da piada do não gosto de água e não quero jogar na praia, o novo jogo dos criadores do Exploding Kittens, o Throwing Burritos, vem numa versão à prova de água justamente para se poder jogar na banheira. Na banheira. André, no meu caso, eu já tinha jogado a maior parte dos jogos. O único que eu não joguei foi o último God of War, porque ainda não adquiri uma PlayStation 4. Sabia algumas coisas, mas fiquei... Vou adquirir. Mas fiquei curioso, porque lá está, já estava a fazer um bocado de burnout do God of War, porque era sempre a mesma coisa, para mim pessoalmente. E essa abordagem mais realista e nórdica, deixou-me curioso. Em relação ao Exploding Kittens... Estou aberto a jogar, a experimentar. Eu sou um grande fã de... Gatos? Não é de gatos. São explosões? És fã de gatos porquê, pá? Eu sou um grande fã de Cards Against Humanity. Porquê é que eu estou a falar do Cards Against Humanity? É só por causa da parte imoral da coisa, vá. E de fazer as combinações que são moralmente questionáveis. E por isso estaria aberto a jogar e a experimentar. Basicamente é isso. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Olha, tenho fome. Tens fome? Yeah. Olha, obrigado, Gonçalo, por teres vindo partilhar este muito momento. Obrigado, foi um momento muito... Foi aprazível. Foi aprazível. Espero que voltes, mas sim, sempre com convite. Foi, nunca foi por acaso. Foi o do meu dia, mas ele também começou para aí há 3 horas. Sim. Pois. Ainda tens muitas horas pela frente. Não, não? Agora é sempre para descer. Não, agora é sempre para descer. Foi bom ter-te aqui. Obrigada por teres vindo. Queres deixar alguma referência a páginas sociais, algum sítio? Wakanda Forever. Não sei. Podes dizer piss-up? Posso. Não, queria dizer que sigam este projeto que é muito interessante e promissor. E. Cada... Vê lá isso como deve ser. Cada dia que passa é melhor. Portanto, se ouvirem à quarta é melhor do que à terça. Mesmo que seja o mesmo episódio, é melhor. É melhor, sim, sim. E a malta é porreira. Obrigada. Falta-me 5 euros para lhe dar o kit. Alguém tem aí? Eu acho que tenho 2 euros. Tem sempre BWA. Ah, pronto, ok. Bem, sendo assim, acho que vamos despedir-nos. Digam tchau às pessoas. Mas primeiro temos que dar as nossas redes sociais, André. Já tivemos esta conversa. Não temos nada para as pessoas se encontram. Portanto, nós estamos no Facebook em OddBullet e no Instagram Odd_Bullet. E o podcast mora em... casa. Em casa, exatamente. Portanto, podem ouvir-nos no Spotify, na Apple Podcasts e na Mixcloud. Sigam-nos, subscrevam ao podcast, deixem feedback, deixem aquelas maravilhosas 5 estrelinhas e até para a semana. Sim. Eu só acho mal não terem Pinterest, acho que... Epá, eu tenho, mas não quero... Não vamos partilhar páginas pessoais. Nós temos Zomato. Zomato. Aquela DeviantArt. DeviantArt. Isso é do Dali. Vamos para o Reddit. Bem, até para a semana. Tchau. Adeusinho. E de com a paz do Senhor.